Rosana Matos Lima, número 90, Distrito Industrial 1, Maracanaú, Ceará. Uma emissora filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CERT. Maracanaú, terra de gente boa, gente que trabalha com fé e esperança. Sindicato APEOC, Sindicato de Lutas e Conquistas, representando sempre, de forma incansável, todos os professores e servidores da educação do Estado do Ceará, lutando por uma educação pública de qualidade. Presidente Anísio Melo, Sindicato APEOC. Elton Car, Multimarcas. Os melhores carros novos, seminovos e usados do mercado. Aqui você tem preço e qualidade. A Elton Car recebe seu carro novo ou sua moto como entrada. Pagamento facilitado com financiamento e parcelamento no cartão em até 36 vezes. A Elton Car Multimarcas fica na Avenida Valparaíso, 1330, sítio São João, Fortaleza. Contato pelo fone zap 085-997-50-7979. Ou pelo Instagram, arroba elton.maia.712. Não perca tempo, venha para Elton Car e saia de carro novo. A Record Service é uma empresa de terceirização de serviços que atua na Grande Fortaleza e região metropolitana, oferecendo agilidade, flexibilidade e menor investimento de suas empresas parceiras. A equipe é composta por funcionários exclusivos e registrados, atendendo todas as leis. Invista na eficiência da terceirização. Record Service, a parceira certa para a sua empresa. Contato 3016-9303. Eu falei Record Service. Começa agora o programa esportivo mais completo da sua noite. Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. Esse ligado na Pitagoria M1340. Domingo maravilhoso de sol, domingo maravilhoso de futebol, clássico das cores. Boa tarde, torcedor Pitaguari. Até as 21 horas, muito futebol, muita emoção no seu rádio. Aqui André Pacello levando para a sua casa, para o seu estabelecimento comercial, para o seu transporte, onde quer que você esteja escutando o som limpo, potente e pesado da M1340 Pitaguari, de Maracanã, para todo o estado do Ceará e o Brasil, pelas redes sociais. Desde cedo, a nossa equipe esportiva Futebol Arte, com a coordenação do brilhante professor Regis Melo, mobilizada para trazer todas as informações, todos os detalhes, as emoções das semifinais, os primeiros 90 de 180 minutos das semifinais do Campeonato Cearense. Hoje, mais cedo, tivemos Iguatu e Ceará, o jogo tão polêmico. Vai ser de manhã, vai ser de tarde, vai ser de noite, vai ser de madrugada. Teve de manhã, rolou o jogo, acabou em 1-1, nem para um, nem para outro, e está em aberto. Tudo pode acontecer no Castelão no próximo sábado, às 4 horas da tarde. Ainda hoje nós traremos mais informações sobre o Clássico das Cores, Ferroviário Fortaleza, Fortaleza Ferroviário, venda de ingressos. Vamos trazer entrevista com o Felipe Guedes, com o Eric Puga, Paulinho Kobayashi, e repercutir também a entrevista coletiva de Vojvoda com o jogador Caleb do Tricolor de Aço, pós Fortaleza e Cerro Porteño. Daqui a pouco nós vamos trazer os comentários analisados. Jefferson Maia vai participar conosco, parece que o Jefferson de hoje também vai. Regis Melo, qualquer momento, está entrando no ar. E você, ouvinte Pitaguari, vai participando conosco. Vai mandando sua mensagem de áudio, de vídeo para o nosso telefone, o nosso WhatsApp. WhatsApp da Rádio Pitaguari AM1340, que é o 3382-2222, 3382-2222. Faixa Nobre do Esporte, especial de domingo, com a produção com a produção e apresentação de André Pacello, Mano Souza na mesa de áudio e Regis Melo na coordenação esportiva. Vamos para o intervalo rapidinho e já já a gente volta com todas as informações de hoje. Equipe Futebol Arte Pitaguari M1340, aqui você tem voz. Sindicato APEOC, Sindicato de Lutas e Conquistas, representando sempre de forma incansável todos os professores e servidores da educação do estado do Ceará, lutando por uma educação pública de qualidade. Presidente Anísio Melo, Sindicato APEOC. Elton Car, Multimarcas. Os melhores carros novos, seminovos e usados do mercado. Aqui você tem preço e qualidade. A Elton Car recebe seu carro novo ou sua moto como entrada. Pagamento facilitado com financiamento e parcelamento no cartão em até 36 vezes. A Elton Car Multimarcas fica na Avenida Valparaíso, 1330, sítio São João, Fortaleza. Contato pelo fone zap 085-997-50-7979. Ou pelo Instagram, arroba elton.maia.712. Não perca tempo, venha para Elton Car e saia de carro novo. A Record Service é uma empresa de terceirização de serviços que atua na Grande Fortaleza e região metropolitana, oferecendo agilidade, flexibilidade e menor investimento de suas empresas parceiras. A equipe é composta por funcionários exclusivos e registrados, atendendo todas as leis. Invista na eficiência da terceirização. Record Service, a parceira certa para a sua empresa. Contato 3016-9303. Eu falei Record Service. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. Tamo de volta, senhoras e senhores. 15 horas e 7 minutos. Antecedendo aí poucas horas, poucos minutos para o Clássico das Cores, que a Pitaguari vai trazer com toda a emoção para você. Às 18h30, a bola rolando, a bola girando, às 18h30, você conferindo todas as emoções, claro, com a equipe Futebol Arte. Deirossi Rodrigues é quem vai narrar a partida, Saulo Maia vai comentar, William Sullivan na ponta de gol e eu vou ficar na apresentação aqui e no giro do placar. Seguinte, hoje mais cedo, como eu falei para você, toda a equipe Futebol Arte mobilizada para trazer, levar para você todas as informações, para você não ficar de fora de nenhum detalhe deste grande fato histórico. Porque, queira ou não, nós fazemos parte da história do futebol cearense, estando relatando, acompanhando, torcendo, né, vibrando junto. Porque a graça mesmo do futebol, além de estar nas arquibancadas, empurrando o nosso time, está aqui na frente do microfone, levando para vocês cada detalhe, cada lance, cada emoção. E hoje, o nosso grande Pedro Souza teve a oportunidade de levar para os quatro cantos do estado do Ceará, espalhar, expandir sua voz para mostrar, relatar todas as emoções de Ceará, Iguatu e Ceará, senhoras e senhores. Foi mais cedo o jogo, foi às 9 horas, como eu falei, teve toda aquela polêmica, vai ter jogo, não vai ter jogo, vai ser mais cedo, vai ser mais tarde, vai ser de manhã, vai ser de tarde, vai ser de noite, vai ser de madrugada, o Iguatu não queira jogar às 4 horas, aí não queira jogar às 9 horas, o Ceará escolheu às 9 horas porque não podia jogar às 20h45, porque se não fosse televisionado ia pagar uma multa para a atendedora dos direitos de transmissão. De todo jeito, o jogo rolou, certo? E a gente vai analisar aqui, daqui a pouco, os comentários do Jefferson Maia. O Jefferson John deve estar participando por algum meio. O Regis Melo também. Então vamos lá, amigo. Vamos lá. Vamos tratar um pouquinho aqui sobre o jogo de hoje, certo? A partida entre Ceará e Iguatu, Iguatu e Ceará, válida pelo jogo de ida do Campeonato Brasileiro, foi agitada desde os minutos iniciais. Mandante do duelo, o azulão, que tentava ditar o ritmo da partida, assustou o vovô logo aos 2 minutos. Em uma boa chegada pela esquerda de Richard, a equipe tentou abrir o placar com a dupla Caxito e Leonardo Reis, mas o goleiro alvinegro espalmou a bola, que em seguida foi para fora. A chegada do adversário não intimidou o alvinegro. No entanto, e logo aos 6 minutos, a equipe conseguiu abrir o placar após uma saída errada da zaga equatuense. Vitor Gabriel protegeu a bola e Guilherme Castilho só teve o trabalho de finalizar sem chances de defesa para o goleiro Marcelo. E este gol você ouviu na voz de Pedro Souza. Mas daí chega bem ali o Arley pra tirar a bola pro Ceará. A bola sobra com o Ceará na entrada da grande área. O chute de fora! Que golaço! Que golaço do Ceará! Dele, Guilherme Castilho. Muito oportunista, aproveitou ali o rebote dado da defesa do Iguatu, da meia-lua, né, da entrada da grande área. Emendou um chutaço sem condições de defesa do goleiro Marcelo, que até tentou chegar na bola, mas aí a bola estufa a parte superior da rede e o Ceará marca o golaço. Ceará, Ceará chegando pela primeira vez e já fazendo o seu gol, Regis. Após a roubada de bola do Eric, ele lançou tentando o Janderson. O Thalisson Calcinha interceptou, mas escorregou. A bola sobrou limpa, cristalina, na meia lua para Guilherme Castilho, que não hesitou. Fuzilou, mandou um balaço no ângulo, sem a menor chance para o goleiro Marcelo. E o placar mudou. Iguatu. O Iguatu tem 0. Ceará. O Ceará, 1. Apesar do gol tomado, o Iguatu não se acomodou e seguiu em busca de controlar a partida. Embora pouco assustasse a meta de Richard. Nessa dinâmica, o Ceará não pressionava tanto, mas tentava ser assertivo quando tinha a bola. Aos 22 minutos, após receber um bom lançamento, Vitor Gabriel teve a oportunidade de ampliar a vantagem, mas acabou finalizando para fora e um impedimento foi sinalizado logo depois. Do lado alvinegro, quem também tentava marcar, especialmente em escanteio, era o Thiago Pagnussato. Mas foi o Iguatu quem conseguiu balançar as redes pela segunda vez no embate. Aos 34 minutos, após uma boa chegada... aos 34 minutos... Após uma boa chegada pelo lado esquerdo do goleiro Richard, uma das principais zonas utilizadas pela equipe, Leonardo Reis foi derrubado na área, mas o jogador conseguiu dar uma bicicleta mesmo caído e deixou tudo igual no marcador, 1-1. E o Pedro Souza narrou assim o gol de empate do Iguatu. Lateral direito do Iguatu, vem chegando o Thalisson Calcinha, vem chegando o Iguatu aqui na ponta direita, com o Cachito, cruzamento para dentro da grande área no segundo pau, sobrou ali para a zaga do Iguatu, zaga do Ceará, de bicicleta, que golaço! Cruzamento da direita, sobrou ali na grande área com o Leonardo Reis, ele caiu junto com a marcação, a bola ficou pipocando ali na grande área, ele levantou, sentado ele levanta a bola e dá de bicicleta pro fundo da rede. Empata o Azulão no centro-sul do estado, Regis. Empata o Azulão com um gol muito bonito. Um gol estranho, mas muito bonito. Após cruzamento do Cachito, estavam na disputa Varley e Leonardo Reis. A bola passou para o Araçoiaba. Ele tentou dominar, mas não conseguiu. Na sobra, a bola sobrou para Leonardo Reis, que mesmo caído, deitado, conseguiu levantar a bola e dar uma meia bicicleta, um lance meio voleio estranho, mas muito bonito, de muita plástica e de muita habilidade. E o placar mudou, Pedro Souza. Iguatu. Agora o Iguatu, o Azulão, dono da casa, tem 1. Ceará. O Ceará também tem 1. É, meus amigos, é, meus colegas, e assim terminou, e assim ficou o primeiro confronto entre Iguatu e Ceará, Ceará e Iguatu, valendo pelo primeiro, o jogo da ida do campeonato cearense de 2023. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos convocar agora o nosso querido Jefferson Maia, ele que mandou a sua participação, mandou o seu comentário aqui para o nosso programa. Então vamos escutar quem entende do assunto, quem manja mesmo de futebol. Jefferson Maia, boa tarde, Jefferson. Boa tarde, amigos do Futebol Arte, da equipe Futebol Arte, da Rádio Pitaguari M1340. Boa tarde ao meu amigo André Pacello, que está aí na organização, na apresentação, no comando hoje do especial, do especialíssimo programa Faixa Nobre do Esporte, antecedendo ao Clássico das Cores, um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro, Ferroviário e Fortaleza, Fortaleza e Ferroviário. Jogão de bola que a gente fala daqui a pouco, mas eu vou falar agora é do jogo que houve hoje pela manhã. A primeira semifinal do Campeonato Cearense, Ceará e Iguatu, Iguatu e Ceará, lá na cidade de Iguatu. Primeiro, lamentar o estado deplorável do gramado. O gramado lá do estádio de Iguatu já não é bom. Ele já sempre teve dificuldades, sempre foi um gramado aí fruto, objeto de reclamação de muita gente. Em especial no período chuvoso, no inverno, na quadra chuvosa, ele fica ainda mais complicado. Mesmo sem estar chovendo no momento do jogo, claramente se percebia que em alguns locais do campo estávamos com água, com poças d'água, atrapalhando a movimentação da bola. Além disso, um campo muito esburacado, muito irregular, com muitas dificuldades para se promover o bom futebol e que atrapalhava tanto o Iguatu como o Ceará. Eu não gosto muito de entrar nessa vibe de dizer que atrapalhou mais um do que o outro, não, porque eu acho que o futebol é feito para os dois, joga todo mundo dentro de campo e é um campo só para as duas equipes. O que pode diferenciar um pouco é o fator costume. O time de Iguatu está acostumado a treinar naquele gramado e a jogar todos os jogos naquele gramado. Afora isso, a bola é redonda para todo mundo e o campo foi ruim para os dois. E um campo ruim, num horário ruim, praticamente selou as condições para um jogo muito ruim. O Ceará entrou com aquilo que o seu treinador considera hoje a sua equipe titular. Ficou muito claro para mim que Richard, Varley, Pagno Sá, David Ricardo e Danilo Barcelos formam o quinteto defensivo ali do Ceará. Os dois jogadores que jogam de volante são Richardson e Arthur Rezende. O Richardson ganhou aí a parada do Arthur, do Kaique, né? Do Kaique Gonçalves. Inclusive, contra a vontade deste comentário que vos fala. Acho que, para o tipo de jogo que o Ceará quer propor, o Kaique cairia melhor do que o Richardson. O Richardson é um volante de muita condição de bola, um volante de muita volúpia, se movimenta muito, mas ainda é um volante que comete muita falta, toma muito cartão, se posiciona muito mal em campo. Na minha opinião, hoje, olhando atleta por atleta, o Kaique Gonçalves, principalmente a partir da quarta, quinta rodada, subiu muito de produção. O Kaique Gonçalves começou muito mal a temporada, porque estava fora de ritmo, estava se condicionando, se acostumando ao time, ao estilo de jogo do Mourinho. Quando foi improvisado algumas vezes na direita, que ganhou ritmo de jogo, o atleta cresceu de rendimento e, para mim, ele é o titular. Mas para o Mourinho, não. Me parece que o Richardson ganhou ali a posição. E do Guilherme Castilho em diante, é o que o mundo inteiro conhece. Castilho, Janderson, Vitor Gabriel e Eric. Esse é o quarteto ali de ataque do Ceará, formado por um meia, dois pontas e um centroavante enfiado. E esse time considerado titular começou até bem. Começou propondo o jogo, começou dominando as ações, fez um gol logo no começo da partida, um golaço do Guilherme Castilho. Aliás, essa é a principal característica desse jogador. O Guilherme Castilho bate muito bem da entrada da área, finaliza muito bem, principalmente essa bola que já vem rolando. Ele consegue injetar muita potência, muita força, muita precisão nas suas finalizações. E é realmente um atleta diferenciado nesse quesito. E o Ceará fez 1-0 e ali parecia que o Ceará iria conduzir bem a partida. Teve mais uma ou duas finalizações ao longo dos 30 primeiros minutos. Dominou o jogo, mas aí o Iguatu conseguiu equilibrar as coisas a partir da segunda metade do primeiro tempo, principalmente ali depois dos 30 minutos. Houve uma parada técnica, as equipes beberam aguinha e parece que a água que o Ceará bebeu deu uma preguiça danada para os seus atletas. Eu não sei se desacelerar naquele momento para depois acelerar novamente foi benéfico para o Ceará. Acho que foi prejudicial. O Iguatu voltou mais ligado, conseguiu empatar o jogo num lance ali muito confuso dentro da área e o seu atacante fez uma bela jogada, o Reis, e acabou colocando para dentro das redes, empatando o jogo. Termina o primeiro tempo e no segundo tempo, tanto o Ceará como o Iguatu voltam muito mal. Aliás, eu acho que o clima esquentou, muito abafado, já era ali mais de 10 da manhã, as equipes perderam muito rendimento. E no segundo tempo começou, amigos, o drama do Ceará. Qual é o drama do Ceará? O Ceará tem um bom time titular. Tem jogadores ali que podem, num lance, numa jogada, decidir a partida. Um bom centroavante, Vitor Gabriel, prende muito a bola, protege muito. É um jogador que sabe usar sua força, o seu corpo. E costuma guardar quando tem oportunidades. Dois pontas muito agudos, muito ariscos, que driblam demais. E um meia que tem uma boa finalização, uma boa chegada. Mas, quando esses atletas cansam, quando o Ceará não resolve a parada no primeiro tempo, não consegue abrir vantagem e precisa propor o jogo no segundo tempo e falta gás, porque falta mesmo, é normal, principalmente a partir da segunda metade do segundo tempo, o time começa a cair de rendimento porque começa a cansar, começa o drama do Ceará. O Ceará não tem jogadores no banco, mas não é nem que se equiparem não, é que cheguem aos pés dos jogadores que estão jogando. O Igor, atacante, até agora não disse a que veio, nem entrou hoje. Acho que o Mourinho já se aborreceu com essa contratação e o Igor vai ter dificuldades para ter oportunidades novamente. O Mourinho não costuma perdoar jogadores que têm oportunidades em sequência e não aproveitam. Outro jogador que entrou hoje novamente e não fez nada foi o Luvanor. Luvanor, uma das contratações mais caras do Ceará, saiu do Cruzeiro, fez uma boa Série B, subiu com a equipe, vem de uma ótima passagem na Moldávia, jogando importantes competições, apesar de jogar num país muito fraco, mas é um país que fica ali na região europeia e que, portanto, teve a oportunidade de participar de algumas competições menos expressivas lá daquela região, né? E não conseguiu encaixar-se no Ceará. O Luvanor está muito mal. Hoje ele jogou de ponta esquerda, sua posição originária, que é jogar pelos lados. O Luvanor joga de atacante, de segundo atacante, mas ele começou mesmo jogando foi como ponta, não como centroavante referência. E o jogador foi muito mal, não criou absolutamente nada. E aí o jogo ficou, que já era ruim, ficou péssimo. Por incrível que pareça, com as mudanças, com a entrada do Luvanor, com a entrada do Giancarlo, o Ceará poderia pelo menos equiparar-se fisicamente, crescer fisicamente, melhorar fisicamente no jogo, mas nem isso aconteceu. Inclusive, na minha opinião, o Iguatu terminou o jogo melhor do que o Ceará. Apesar também de não criar grandes oportunidades, andou assustando com algumas bolas alçadas na área, muito mais na força do que na técnica, e com algumas finalizações da entrada da área que foram defendidas pelo Richard. Foi um segundo tempo realmente muito ruim, tecnicamente. Muita vontade, a gente não pode reclamar isso de nenhum dos jogadores, nem do Ceará, nem da equipe do Iguatu. Muita vontade, muita disposição, superação. Jogar uma hora dessa não é costume. Então, os jogadores não estão fisiologicamente condicionados para jogar aquele horário. Nitidamente se viu que no segundo tempo o ritmo do jogo caiu muito, a intensidade caiu muito. E no final das contas, um empate bom para o Ceará, porque ele traz a decisão para casa, mas frustrante. O Ceará tem muito mais elenco, do ponto de vista mesmo da qualidade técnica dos jogadores, do que o Iguatu. Mesmo com o que eu disse, de não ter um banco à altura da equipe titular, mesmo assim é superior ao plantel do Iguatu, e o Ceará apresentou muito pouco para quem passou uma semana se poupando para esse jogo, para quem tinha nesse jogo uma prioridade. O Ceará foi muito precavido, muito comedido, muito pouco ousado na partida, e escancarou mais uma vez a limitação do seu elenco. E eu vou encerrar o meu comentário mais uma vez enfatizando o que eu já venho dizendo. Pronto hoje para a Série B, o Ceará só tem um time. O Ceará não tem um elenco. O Ceará precisa urgentemente de mais um zagueiro para brigar por titularidade, porque o Ceará hoje só tem em condições de jogo 3 zagueiros, que são os 2 que jogaram hoje, o Lacerda. O Ceará precisa urgente de mais um volante. O William Maranhão já não jogou hoje. E o Ceará, na prática, só tem 3 volantes para uma posição que precisa no mínimo de 4 para uma competição longa. Então tem que ir atrás de um volante bom. O Ceará precisa de 2 pontas, por motivos óbvios, eu não vou mais responder. Os 2 pontas do Ceará não têm substituto, então não tem competição no elenco, isso é prejudicial para o elenco. E o Ceará precisa de um 9. O Vitor Gabriel sozinho não aguenta o rojão de uma temporada inteira. E isso é urgente. Se o Ceará pensa em não ser um mero coadjuvante na Série B, já estou falando de Série B, porque Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, já não dá mais para incrementar o elenco. Eu falo de Série B. Se o Ceará pensa numa Série B competitiva, um campeonato longo com 38 rodadas, para mim, comentarista, que estou acompanhando o time todas as rodadas ao longo da temporada, tem um time pronto, mas precisa de pelo menos 5 reforços bons, que venham realmente para disputar por posição, para que a equipe possa ficar numa competitividade à altura de brigar realmente para retornar para a Série A. E é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Já já a gente volta com mais comentários sobre o futebol cearense. Beleza, beleza, beleza. E depois que o Arthur encerrou a partida, os microfones da Pitaguari teve o prazer de registrar a opinião de Castilho sobre autor de um dos gols da partida. Falou aos microfones da nossa equipe Futebol Arte sobre o jogo de hoje, né? O resultado do jogo de hoje e o que esperar da volta para casa. Vamos lá, Castilho na Pitaguari. Jogo muito difícil, como eu falei no intervalo, a gente sabe da qualidade da equipe do Iguatu. Ano passado, o Ceará saiu pro Iguatu. Mas é isso, a gente guerreou aqui. Graças a Deus não foi o resultado que a gente queria, mas a gente também não perdeu. Agora é levar pro Castelão, diante da nossa torcida, que é a nossa força. E vamos classificar pra final em busca do... Será que a gente dá o play de novo? Porque os nossos ouvintes estão dizendo que o áudio do WhatsApp não está muito alto. Voltamos a dar o play de novo? Tá pronto, então vamos lá. Castilho, mais uma vez, nos microfones da Pitaguari, falando sobre o jogo de hoje e o que esperar do jogo da volta no Castelão. Vamos lá, Castilho. Jogo muito difícil, como eu falei no intervalo, a gente sabe da qualidade da equipe do Iguatu. Ano passado, o Ceará saiu pro Iguatu. Mas é isso, a gente guerreou aqui. Graças a Deus não foi o resultado que a gente queria, mas a gente também não perdeu. Agora é levar pro Castelão, diante da nossa torcida, que é a nossa força. E vamos classificar pra final em busca do... Bom, claro que também o principal figura do Iguatu, Thaleson Calcinha, também deu a sua palavrinha aos microfones da Pitaguari AM1340 sobre jogar contra o Ceará e a importância do empate. Thaleson Calcinha, na equipe Futebol Arte, vamos lá. Não, nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. Yeah. 15h30 da tarde, vamos dar nosso boa tarde para o Jefferson John. Jefferson John, que acompanhou, comentou a partida entre Iguatu 1, Ceará 1. Ele vai poder trazer uma visão melhor sobre este jogo. Boa tarde, Jefferson John. André Pacello, me escuta bem? Perfeitamente. André, é um prazer falar com você, um prazer participar do programa, esse programa especial, né? Mais um programa pré-clássico também, e para a gente repercutir esse resultado de Ceará 1 e Iguatu 1. Olha, estivemos no jogo, certo? Comentando esse jogo, as falas do professor Jefferson Maia aí são excelentes, né? O comentário dele é muito preciso, muito crítico e muito assertivo. O que a gente pode dizer é que foi um jogo especial, vamos dizer assim, para o Ceará encarou dessa forma, o Iguatu também. Eu fiquei muito feliz de ver mais uma vez uma decisão onde um time do interior chega e chega com muita moral, chega com muita força. Eu espero, vamos dizer assim, esse jogo do Castelão vai ser um jogo repleto de muita repercussão e muita expectativa por parte da torcida do Ceará. A torcida do Ceará ainda está com o Iguatu engasgado desde o ano passado. E que a gente possa ver aqui no estádio Castelão, um gramado mais qualificado, um gramado melhor, a gente possa ver uma partida onde o futebol possa fluir um pouco mais. Como o Jefferson Maia falou, foi um jogo de muita disposição física, de muita vontade de parte a parte, mas um jogo sem muita inspiração, muita transpiração e pouca inspiração, certo? Essa foi a nossa percepção sobre o jogo. Se houveram bem Eric e Guilherme Castilho por parte do Ceará, as substituições do Ceará não surtiram muito efeito. Por parte do Iguatu, destaque para o centroavante Leonardo, né, que marcou o gol de bicicleta, mobilete, bicicross, que foi, o pessoal inventou tanta coisa já na internet de 11 horas para cá, né, e esse gol que foi uma puxeta também, né, alguns chamam assim. Mas enfim, o que vale é bola na rede, destaque para ele. E destaque também, eu destacaria do Iguatu, camisa 10, o Pedrinho. Muito talentoso, qualificado, menino tem futuro, sabe? E quanto a Ferroviário Fortaleza, já vamos entrar agora nesse mérito? Perfeitamente, vamos trazer aqui, daqui a pouco, o Felipe Guedes, volante. Nos microfones da Pitaguari, o Eric Pulga nos microfones da Pitaguari, Paulinho Kobayashi nos microfones da Pitaguari e Voivoda e Caleb no pós Fortaleza 0, Cerro Porteio 1. Você vai ficar conosco durante todo o programa? Não, eu posso participar daqui a pouco também, então eu vou ficar aqui na linha, tá certo, André? Tá bom, então tá beleza. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo rapidinho, vamos faturar. 15h33, Pitaguari AM 1340, aqui você tem voz. Sindicato APEOC, Sindicato de Lutas e Conquistas, representando sempre de forma incansável todos os professores e servidores da educação do estado do Ceará, lutando por uma educação pública de qualidade. Presidente Anísio Melo, Sindicato APEOC. Elton Car, Multimarcas, os melhores carros novos, seminovos e usados do mercado. Aqui você tem preço e qualidade. A Elton Car recebe seu carro novo ou sua moto como entrada. Pagamento facilitado com financiamento e parcelamento no cartão em até 36 vezes. A Elton Car Multimarcas fica na Avenida Valparaíso 1330, sítio São João, Fortaleza. Contato pelo fone zap 085-997-50-7979. Ou pelo Instagram, @elton.maia.712. Não perca tempo, venha para Elton Car e saia de carro novo. A Record Service é uma empresa de terceirização de serviços que atua na Grande Fortaleza e região metropolitana, oferecendo agilidade, flexibilidade e menor investimento de suas empresas parceiras. A equipe é composta por funcionários exclusivos e registrados, atendendo todas as leis, em vista da eficiência da terceirização. Record Service, a parceira certa para a sua empresa. Contato 3016-9303. Eu falei Record Service. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. Estamos de volta. 15 horas e 35 minutos. Eu disse que ia ser rapidinho, meus colegas. Equipe Futebol Arte com a coordenação de Regis Melo. Hoje, pré-clássico, mais um, né? Domingo passado era o Clássico Rei. A gente abriu as nossas transmissões com a Faixa Nobre especial. E mais uma vez, abrindo as nossas transmissões com o Clássico das Cores, senhoras e senhores. Fortaleza e Ferroviário. Ferroviário e Fortaleza. Hoje o mando é do Ferroviário, meus amigos. E hoje vai ser o jogo de número 329. 138 vitórias do Fortaleza com 478 gols e 97 vitórias do Ferroviário sendo 419 gols. Maior tabu a favor do Fortaleza, 27 partidas sendo 21 vitórias e 6 empates entre 99 e 2007. Maior tabu a favor do Ferroviário, 18 partidas sendo 8 vitórias e 10 empates entre 78 e 81. Maior sequência de vitórias seguidas do Fortaleza, 11, de 99 a 2002. Maior sequência de vitórias seguidas do Ferroviário, foram 9, de 1940 a 1943. Maior sequência de empates seguidos, foram 7, entre 89 e 1990. A maior goleada leonina foi um 5-0 pelo Campeonato Cearense de 47. Maior goleada coral, Ferroviário 6, Fortaleza 1, pelo Campeonato Cearense de 51, além de mais 4 partidas com placar de 5-0, igualando assim o maior placar dos tricolores. Partida com maior número de gols, Fortaleza 7-4, pelo Brasileirão da Série C de 98, e em 9 decisões de campeonatos cearenses, a vantagem do Fortaleza é inquestionável, com 8 finais ganhas e apenas uma perdida, Jefferson John. Alô, Jefferson, na linha. Uhul! É, parece que o Jefferson tá meio off. É, caiu a... Parece que caiu a linha do nosso querido Jefferson John. Seguinte! Informações para o torcedor Coral, certo? É, a torcida do Ferroviário deverá entrar pelo portão Q para o setor inferior norte. A bilheteria para a compra de ingressos é a B1. O preço de inteira do ingresso é de R$ 40,00, sendo a 20,6. Se você for de aplicativo, táxi ou ônibus, o acesso é pelas escadarias da avenida perto do Crafeiro. Se você for de carro, pode parar com total segurança na parte interna do Castelão e usar as escadas internas do estacionamento. Sócios de todos os planos que têm benefício de entrada gratuita é só se dirigir diretamente às catracas com sua carteirinha ou check-in para entrar no estádio. Crianças até 12 anos de idade não pagam. Os portões já estão abertos, abriram há uns 8 minutos, né? E se organize, chegue cedo para que você possa curtir este espetáculo de futebol. Jefferson John, Ferroviário e Fortaleza, Fortaleza e Ferroviário. De um lado, Ferroviário feliz, sorridente, alegre, ganhando tudo que está participando. Avançou na Copa do Brasil, na semifinal do Cearense, se classificou no Nordestão, com o Campinense, faz só cumprir tabela, ninguém mais tira essa vaga contra o Campinense, se não for contra o Campinense, contra o Náutico, aliás. Já o Fortaleza, meus amigos, o Fortaleza, né, situação meio chata, né? Situação meio chata, poupou o time contra o Ceará, 2-0, colocou o que seria o time titular em campo, o suposto time titular, perdeu para o seu porteio de 1-0. Vamos ver agora se o Ferroviário está preparado mesmo, jogando diante de um time de Libertadores, um time de primeira divisão, né? Ou se o Fortaleza está passando por uma fase ruim. Vamos lá, Jefferson, tá contigo. Tudo bom, André? Novamente, né? Agora na linha, novamente, a ligação caiu, é complicado. Mas olha, vou te dizer, o Ferroviário, nesse confronto, eu considero que o Ferroviário é franco atirador, sabe? O Ferroviário entra sem responsabilidade nenhuma. E em contrapartida a isso, o Fortaleza entra com um peso muito grande nessa decisão. Porque quem é que defende a hegemonia do futebol cearense no atual momento? Quem é que entra nesse campeonato de 2023 com a responsabilidade de fazer história? Pela primeira vez na sua história, conseguir um pentacampeonato. Algo que só quem tem é o seu maior rival. Entende? Então, se o Fortaleza está querendo buscar quebrar todos os marcos, né, vamos dizer assim, todas as referências que o seu maior rival construiu, essa referência do pentacampeonato é uma responsabilidade muito grande. E eu diria, o Fortaleza entrou como favorito no campeonato, continua como favorito, só que agora ele vem trazendo um peso muito grande, porque em dois clássicos rei durante a temporada ele perdeu os dois. E no campeonato onde ele tem a maior expectativa nesse momento, que é a pré-Libertadores, ele conseguiu vencer, passar de fase diante do fraquíssimo Deportivo Maldonado, mas quando enfrentou um adversário dificílimo, e nós estivemos juntos, né, com muito prazer, André Pacello, na quinta-feira fazendo esse jogo, nós vimos que o Fortaleza passou muito mal diante do Cerro Porteño. Então hoje o Fortaleza entra em campo com a carga, entra pressionado em busca da vitória, porque pode significar uma recuperação em uma semana extremamente decisiva. Hoje ele define o primeiro jogo da semifinal. Quinta-feira ele define se vai ou não para a fase de grupos da Libertadores da América. Semana decisiva para o Tricolor, clássico das cores, de extrema expectativa. Em contrapartida, pega um Ferroviário franco atirador, só que um Ferroviário diferente, um Ferroviário bem treinado, um Ferroviário bem montado, que vem muito bem na temporada, bem na Copa do Nordeste, classificado de forma antecipada, vem bem no Campeonato Cearense, vem preparado, vamos dizer assim, muito bem treinado pelo treinador Paulinho Kobayashi, e que tem nas suas referências técnicas, a sua referência técnica, sua referência, eu diria, como atleta mais experiente, o Ciel, né? Que quanto mais velho, melhor. Ciel é como vinho, né? Ciel tá dando um baile, fazendo gol decisivo, motivando a equipe, sendo aquele farol, vamos dizer assim, que guia o Tubarão da Barra. E eu não podia deixar de citar Eric Pulga, que realmente é a revelação do campeonato. Tá jogando muita bola, o garoto, fazendo gol pra caramba. E quem sabe o Ferroviário ainda tem no banco um jogador que eu particularmente gosto muito do futebol dele, quando ele consegue desempenhar com qualidade, como foi o caso do sábado retrasado, né? Que foi Ferroviário e Campinense. E nós também fizemos esse jogo direto de Campina Grande, pela Rádio Pitaguari, a M1340, foi um jogão, e o Juninho Quixadá deu um baile, né? Jogou muita bola mesmo, e quem sabe aí a gente possa ter um clássico eletrizante mais tarde, com a transmissão dos amigos, né? Tá, os craques da equipe estão todos instalados, André Pacello fazendo a apresentação, e aí vamos escutar muitos gols, quem sabe, do nosso amigo Delocir Rodrigues. Valeu, meu amigo. Valeu, valeu. E como você falou sobre o Eric Pulga, vamos trazer aqui uma entrevistazinha que Eric Pulga nos concedeu aos microfones da Pitaguari 1340. Ele que falou um pouquinho sobre essa grande decisão contra o Fortaleza, né? 22 anos, 5 gols no Nordestão, 4 gols no estadual. Ô menino pra fazer gol, viu? Pensa, ô menino pra balançar as redes. Vamos lá, Eric Pulga, fale um pouquinho sobre esta grande decisão contra o Fortaleza dos microfones da Pitaguari. Sabemos que ia ser um jogo, uma grande equipe, né? Que vem fazendo grandes jogos aí também. Como a mostrando aí pro Brasil todo que é um Ferroviário, né, na verdade. E isso mostra a força do nosso grupo e a gente vai pra cima desses caras aí. Perfeitamente. Na última partida em que o Ferroviário venceu de virada o Santa Cruz por 2-0, o time cutucou tanto que conseguiu a virada. 47 minutos do segundo tempo, você roubou a bola no meio de campo e correu até a grande área. Na saída de Michael, você bateu devagarzinho e balançou a rede. De onde vem tanta força para poder reverter aquele placar? Como é o dia a dia da sua preparação, Eric? Eu sempre venho treinando bastante, né? A minha força, minha velocidade, né? Com o Carlos ali que tá sempre me ajudando ali, me orientando. E é isso, né? Esses momentos decisivos assim no final do jogo, e graças a Deus, Deus me coroou e eu fiz esse gol importante aí, dessa classificação aí pra gente, pra torcida do Ferrão. Bom, você deve ter assistido o confronto do Fortaleza na Libertadores contra o Cerro Porteio, né? E você deve ter observado a forma do tricolor de jogar. Independente do time que entra em campo, tanto faz ser mesclado como misto, uma coisa que nós não sabemos ainda, só vamos saber quando sair a escalação. O que esperar do Fortaleza de hoje, Pulga? Sim. A gente tá analisando o Fortaleza, né? Como foi, vai ser um jogo bastante difícil, mas a gente vai, creio que a gente vai fazer um grande jogo lá e a gente vai sair com essa vitória. Beleza. E pra fechar nossa conversa, Eric Pulga, o Castelão hoje vai estar lotado. Primeira vez nessa temporada que você irá pisar no maior estádio do estado. Torcida cantando nos 90 minutos. Tá motivado? Tá confiante? Qual a sua expectativa para essa noite, Pulga? Motivo, né? Sempre feliz, né? Voltar a jogar na Arena Castelão, né? Um palco de Copa do Mundo, né? E é isso, e a gente prefere lá fazer um grande jogo lá e sair com essa vitória. É importante. Eric Pulga nos microfones da Pitaguari M1340. Ele que está sendo sondado pelo Cruzeiro, está servido o Ronaldo Fenômeno, mas já se fala que ele está pré-acertado com o Ceará. De toda forma, quem quiser Eric Pulga tem que conversar com o Atlético Cearense, que é o time que tem os seus direitos, certo? 14 minutos para as 4 da tarde. Pitaguari, aqui você tem voz. Sindicato APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas, representando sempre, de forma incansável, todos os professores e servidores da educação do estado do Ceará, lutando por uma educação pública de qualidade. Presidente Anísio Melo, Sindicato APOC. Elton Car, Multimarcas. Os melhores carros novos, seminovos e usados do mercado. Aqui você tem preço e qualidade. A Elton Car recebe seu carro novo ou sua moto como entrada. Pagamento facilitado com financiamento e parcelamento no cartão em até 36 vezes. A Elton Car Multimarcas fica na Avenida Valparaíso, 1330, sítio São João, Fortaleza. Contato pelo fone zap 085-997-50-7979. Ou pelo Instagram, @elton.maia.712. Não perca tempo, venha para Elton Car e saia de carro novo. A Record Service é uma empresa de terceirização de serviços que atua na Grande Fortaleza e região metropolitana, oferecendo agilidade, flexibilidade e menor investimento de suas empresas parceiras. A equipe é composta por funcionários exclusivos e registrados, atendendo todas as leis, em vista da eficiência da terceirização. Record Service, a parceira certa para a sua empresa. Contato 3016-9303. Eu falei Record. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. Estamos de volta a 15 horas e 48 minutos, domingo bonito de sol, lindo, maravilhoso, domingo de futebol na Pitaguari, 12 de março de 2023, você vai participando, meu colega, vai mandando sua mensagem, meu ouvinte querido, maravilhoso, WhatsApp 3382-2222, 3382-2222, nós estamos no ar em nome de Elton K. Multimarcas. Os melhores carros, pagamento facilitado, recebemos seu carro, sua moto como entrada, telefone WhatsApp 85-997-50-7979. Sindicato APOC, o Sindicato de Lutas e Conquistas, você professor do estado, Felice. E Record Services, empresa de terceirização de serviços que oferece agilidade, flexibilidade e menor investimento para empresas parceiras. Ligue para 3016-9303, Record Services, a parceria certa para a sua empresa. Música. Ferroviária e Fortaleza chegarão até aqui da seguinte maneira. Fortaleza se classificou em primeiro no Grupo B. 5 jogos, 12 pontos, 4 vitórias, 1 derrota. Saldo positivo de 8 gols, 80% de aproveitamento. O Ferroviário se classificou na terceira colocação do Grupo B. Em 5 jogos, 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Saldo positivo de 3 gols, 46% de aproveitamento. De lá para cá, o Ferroviário... Da primeira rodada, o Ferroviário venceu Barbalha por 4-0, enquanto que o Fortaleza venceu o Iguatu por 2-0. Na segunda rodada, Fortaleza venceu o Calcaia por 1-0. O Ferroviário perdeu para o Atlético Cearense por 1-0. Na terceira rodada, o Ferroviário venceu o Calcaia por 2-1 e o Fortaleza venceu o Barbalha também por 2-1. Já na quarta rodada, Ferroviário e Ceará, Clássico da Paz, foi empate 1-1. Enquanto que o Atlético Cearense levou uma goleada de 6-1 do Fortaleza. E na última rodada, o Fortaleza perdeu para o Ceará, né, por 2-1. E o Ferroviário também perdeu para o Iguatu por 2-1. Jefferson está na linha conosco? Jefferson, os números que nós trazemos aqui, o caminho das pedras do Ferroviário e do Fortaleza, o que reflete entre os dois times, o que é que nós podemos esperar hoje à noite, certo? O que nós podemos esperar da dupla Ciel e Eric Pulga? O que nós podemos esperar de Galhardo e dos demais componentes da linha de frente do Tricolor, Jefferson? Vamos lá. Nossa reportagem conversou também com o volante coral Felipe Guedes, né? Felipe Guedes, ele que é o volante, né? Faz aquela distribuição de bolas ali no meio de campo. Nós conversamos com ele um pouquinho nos microfones da Pitaguari. Seguinte, o Felipe Guedes. Clássico das cores, jogo diante do Fortaleza, primeiro do ano, e sendo uma decisão estadual, né, Felipe? Pois é, uma decisão. Todo mundo tá... Não via chegar, né, nessa fase, só que está todo mundo preparado e ansioso para domingo. Depois da partida do Santa Cruz, para hoje, o que deu para o time treinar? Como que o elenco se preparou para o duelo de hoje, Felipe? Na verdade, não dá para preparar muito, porque está vindo uma sequência de jogos, né? Então, só alguns ajustes que o professor Paulinho faz. Mas todos tá psicologicamente preparado para essa luta de domingo. Felipe, vocês devem ter assistido a partida do Tricolor diante do Cerro Porteño, primeiro jogo valendo pela pré-Libertadores. O que o grupo e comissão técnica tiraram de proveito diante do que o Leão mostrou em campo e como você acha que o time virá a campo? Com certeza, apesar que não sabemos com quem vai entrar no domingo, né? Mas o elenco do Fortaleza é muito forte. Então, independente de quem, os 11 que for entrar, estamos preparados para enfrentá-los. E como está a cabeça dos jogadores mais jovens do elenco diante de um jogo tão importante como o de hoje? Visto que esse mesmo time já passou por 3 decisões, sendo 2 de penalidades máximas, contra o Asa e o Confiança pelo Pernambuco Nordestão, contra o Resende pela Copa do Brasil, o time está tranquilizando a meninada? O elenco está preparado físico e psicologicamente, Felipe? Sim, como tivemos jogos difíceis também na Copa do Nordeste, vai ser mais um difícil também contra o Fortaleza, no Cearense, mas como eu disse, todos tá preparado fisicamente e psicologicamente também. E para encerrar nosso bate-bola rapidinho da Pitaguari M1340, equipe Futebol Arte com a coordenação de Regis Melo, responda para o ouvinte coral, qual a importância desse primeiro jogo e o segundo confronto próximo domingo? São um jogo de 180 minutos, né? Então, o que a gente puder fazer gols, vamos fazer. Se tiver chances, a gente tem que guardar dentro da rede. Claro, respeitando o Fortaleza o máximo, mas vamos colocar em prática o que a gente vem fazendo. Aí, Felipe Guedes, volante do Ferroviário Atlético Clube, nos microfones da Pitaguari M1340. 6 minutos para as 4 da tarde. Tá chegando a hora. Pitaguari, aqui você tem voz. Música. Sindicato APEOC, Sindicato de Lutas e Conquistas, representando sempre de forma incansável todos os professores e servidores da educação do estado do Ceará, lutando por uma educação pública de qualidade. Presidente Anísio Melo, Sindicato APEOC. Elton Car, Multimarcas. Os melhores carros novos, seminovos e usados do mercado. Aqui você tem preço e qualidade. A Elton Car recebe seu carro novo ou sua moto como entrada. Pagamento facilitado com financiamento e parcelamento no cartão em até 36 vezes. A Elton Car Multimarcas fica na Avenida Valparaíso, 1330, sítio São João, Fortaleza. Contato pelo fone zap 085-997-50-7979. Ou pelo Instagram, arroba elton.maia.712. Não perca tempo, venha para Elton Car e saia de carro novo. A Record Service é uma empresa de terceirização de serviços que atua na Grande Fortaleza e região metropolitana, oferecendo agilidade, flexibilidade e menor investimento de suas empresas parceiras. A equipe é composta por funcionários exclusivos e registrados, atendendo todas as leis, em vista da eficiência da terceirização. Record Service, a parceira certa para a sua empresa. Contato 3016-9303. Eu falei Record Service. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. Estamos de volta na melhor rádio da região metropolitana de Fortaleza. Qual é, Manu? Tudo bem, a gente espera. Não tem problema. Não tem problema. Quatro minutos para as quatro, isso, que delícia de vinheta, que maravilha, é isso mesmo. Aí já virou bagunça. Vamos lá, seguinte, Jefferson John. Vamos Diga falar, lá, meu amigo. Vamos falar agora do Fortaleza. Fortaleza tá com alguns probleminhas, torcedor tá meio agoniado, tá meio aperreado, certo? Não estamos gostando do que o Fortaleza tá mostrando em campo. Você também, como comentarista, não está gostando do que o Fortaleza está vendo em campo. Eu, como narrador, também não estou gostando do que o Fortaleza está vendo em campo. Tanto investimento que o Fortaleza está fazendo para esse ano, em razão de tantos torneios, rodar elenco, experimentações, essas invencionices que o Vojvoda está fazendo em campo, está refletindo em resultados péssimos, negativos, né? Poupou contra o Clássico, poupou contra o Ceará, visando a pré-Libertadores, aconteceu o que aconteceu. E o time, o suposto time titular, entrou em campo e a gente viu aquele show de horrores naquele Castelo lotado para quase 45 mil pessoas. Jefferson John, o que é que está acontecendo com o Fortaleza, Jefferson John? Olha, André, nós que fizemos o jogo, né, entre Fortaleza e Cerro Porteño, direto da Arena Castelão, pela nossa querida Rádio Pitaguari, nós vimos um jogo muito complicado, porque o Vojvoda errou muito nas escolhas, sabe? As escolhas iniciais e as próprias substituições, na minha visão, elas não foram substituições que surtiram efeito, sabe? E aí, o que é que a gente pode dizer? O Vojvoda contra o Ceará, ele escolheu, vamos dizer assim, de forma até preventiva, de forma até muito, vamos dizer assim, cometida, ele preferiu poupar alguns jogadores, diminuir a minutagem deles em campo, né? Só que em clássico, minha gente, por mais que você diga, por mais que a torcida do Fortaleza diga, por mais que a diretoria e os atletas digam publicamente que não sentiram a derrota ou as duas derrotas até aqui para o Ceará, uma pelo Campeonato Cearense e outra pela Copa Nordeste, é nítido para a gente que acompanha futebol que sentiu sim, né? Sentiu sim. E aí, as escolhas até aqui estão sendo equivocadas. Eu espero que hoje, diante do Ferroviário, o Vojvoda possa aprender como lição essas duas últimas partidas e não entre mais com um time, um misto quente, ou um time alternativo. Enfim, tem que colocar o que há de melhor, André, até porque a gente falou aqui nas participações anteriores hoje. O Fortaleza defende hoje a hegemonia do futebol cearense. O Fortaleza defende hoje, ele postula hoje algo inédito, inédito na sua história. A possibilidade de ser pentacampeão cearense. Vejam só essa responsabilidade. Então não tem como entrar hoje com time B, um time reserva, time misto. O que queiram dizer? Perfeitamente. Olha, eu tava... E o resultado? Pronto. Eu tava analisando uma coisinha aqui. Nessa temporada foram 4 derrotas do Fortaleza. 2-0 contra o ABC, pelo Nordestão. 2-1 contra o Ceará, pelo Campeonato Cearense. 2-0 contra o Ceará, pelo Nordestão. E essa última agora contra o Cerro Porteio. Se você observar bem, Jefferson, não sou eu que estou dizendo. São principalmente os medidores de estatísticas, certo? De futebol. ABC 2, Fortaleza 0. Primeiro gol foi aos 3 minutos do primeiro tempo, Felipe Garcia. Depois disso aí, Fortaleza não fez mais nada. Ceará 2, Fortaleza 1. Primeiro gol, 9 minutos do primeiro tempo. Segundo gol, 11 minutos do segundo tempo. O Galhardo no segundo tempo, com 3 minutos, diminuiu. Pronto. Depois, foi só isso, apesar das tentativas de cutucar a defesa alvinegra. Copa do Nordeste, 5 de março, Ceará 2, Fortaleza 0. Primeiro gol, 12 minutos do primeiro tempo. Segundo gol, 25 minutos do primeiro tempo. Certo? Aí vem Fortaleza e Cerro Porteio. O gol foi aos 34 minutos do primeiro tempo, mas o que baratinou a cabeça dos jogadores foi aquele pênalti perdido do Thiago Galhardo. E esses 3 resultados negativos que eu trouxe para você foi para tentar ilustrar se você fez, você entende meu pensamento, Jefferson John. Fortaleza toma o primeiro gol, é tipo assim, nossa senhora, melou tudo. Toma o segundo gol, pronto, acabou-se tudo, acabou-se o mundo, não tem mais o que fazer. Ganharam, eles ganharam, nós perdemos. O Fortaleza simplesmente esmurece, meu caro Jefferson John. Não tem mais força de reação. Não vai atrás de reverter o placar. Está me entendendo? É isso mesmo. Entendi. Que eu tô vendo? Você também tá vendo isso também? Olha, isso tem sentido, né? Ainda mais porque você fez um levantamento, né, de questões. E assim, se você me pergunta se existe uma fórmula para vencer o Fortaleza, né? Eu sempre disse que essa fórmula, ela é muito clara e ela é muito simplificada, vamos dizer assim. E não só Fortaleza, mas com outras equipes que jogam de forma muito ofensiva, né? Até o próprio Vojvoda, durante o ano passado, no segundo turno, mudou um pouco a forma de jogar, sendo um pouco mais comedido. Mas eu digo que o Fortaleza, geralmente, quando ele é surpreendido com uma marcação alta, os jogadores entrando, o adversário entrando, numa intensidade, numa rotação mais alta que a deles, logo no primeiro tempo, logo no começo do jogo, né, geralmente o Fortaleza é surpreendido e é derrotado. E aí eu trago para você, por exemplo, André, aprofundando um pouco mais, né, essa questão, porque a gente também analisa aqui o trabalho do Vojvoda, né, que é um trabalho de longo prazo, e é um excelente trabalho, né. O que nós estamos falando aqui são críticas e que a gente busca melhorar, porque a gente é analista de futebol, né. O que é que a gente pode dizer? Vamos rememorar um pouquinho mais lá atrás. O Ceará, quando venceu Fortaleza pela Série A de 2022, no comando de Guto Ferreira, 3-1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, também foi pegando o Fortaleza de surpresa, né? Justamente como a gente está alertando, né? No começo do jogo, aquela pressão inicial, pum, pum, fez logo esses gols. O Ceará, no mesmo Campeonato de 2022, ganhou de 4-0 no segundo turno, já sob o comando de Thiago Nunes, mesma fórmula aplicada. E agora, o professor Gustavo Mourinho aplicou a mesma fórmula vamos dizer assim, a mesma maneira de jogo para vencer os dois clássicos. Entende? Então, assim, não pense que Paulinho Kobayashi, do lado do Ferroviário, não está estudando uma forma de vencer o Fortaleza hoje, de surpreender. E o que é que cabe ao Tricolor fazer? Né? Cabe ao Vojvoda preparar o seu elenco, preparar os 11, a onzena, como os antigos diziam, né? A onzena que vai entrar em campo hoje, para também saberem sofrer, vamos dizer assim, essa pressão inicial. Né? A saída de bola eficiente, a saída de bola qualificada, pode fazer, vamos dizer assim, superar essa possibilidade de pressão inicial. E o Fortaleza também, os seus jogadores e a sua comissão técnica, tem que se preparar também que o resultado adverso ele existe dentro do futebol. E que são 90 minutos. E que não é porque tomou um gol, tomou dois, como você diz, o time morreu. Próximo, já perdemos, acabou, o mundo se acabou, próximo jogo a gente ganha. Não pode ser dessa forma, entendeu? E nós já vimos esse Tricolor fazer coisas incríveis, vamos dizer assim, resultados homéricos, né? Eu vou citar aqui um, viradas, vamos dizer assim, e resultados que foi buscado ali aos 90, 90 e tanto do segundo tempo, aos 45, 47 do segundo tempo. Por exemplo, quando Fortaleza subiu pela segunda vez no ano 2000, né, na década de 2000, diante do Avaí aqui com aquele gol do Magro de Aço, Ronaldo Angelim, lembra, André? No Castelão, resultado que ninguém esperava. E o Fortaleza foi lá e conseguiu. Fortaleza diante do Santos, na Série A de 2022 ou 21. Resultado extraordinário na Vila Belmiro, também buscando o jogo a todo momento, sabe? Fora inúmeras outras partidas em que o Tricolor mostrou um poder de superação muito grande. E o próprio Vojvoda é um cara que sempre nas suas declarações, no seu discurso, né, ele é muito coerente. Eu sempre vejo, né, o discurso do Vojvoda é muito coerente. Ele busca a intensidade, essa coisa, né, lá intensidade, né, que virou até meme. Mas a intensidade, ou seja, é a disputa pelo jogo, é a gana pelo jogo, é a vontade de vencer os 90 minutos. Né? O time não pode desistir de nada. E eu repito, a responsabilidade do Fortaleza é muito grande. Consequentemente, o peso dele, ele entra hoje com um peso muito grande nas costas. Hoje, ou é um jogo para aprofundar esse peso, aprofundar essa pressão, ou é um jogo para você aliviar essa pressão, vencer, conseguir o resultado diante de um adversário difícil, um adversário qualificado, e partir para quinta-feira para tentar, eu diria, o milagre de Assunção. Olha, dando uma zapeada aqui nos principais grupos de torcedores, tem um que me chamou a atenção aqui. A diretoria trouxe vários reforços, porém não chegou às deficiências da defesa. Precisamos de zagueiros urgentes. Tite, Penefinuto, Sebajos, não tá de bom tamanho? Porque realmente cá para nós. O primeiro gol, o gol do Cerro Porteño, a gente viu que o Benevenuto ele tava de costas pro marcador. Mas eu acho que a gente não pode resumir o zagueiro a um erro, né? Isso. Não, claro que não. Até porque nós mesmo analisamos, André, né? Na partida, que o erro começou na forma que o Fortaleza escolheu entrar em campo. Sem volantes de marcação. Sem jogadores do porte físico, pelo menos para igualar do ponto de vista da estatura e do porte físico, né, do porte da força física, igualar com o meio campo do Cerro Porteño. Né? E isso é uma verdade. E por quê? Os volantes do Fortaleza entrando em campo foram dois volantes que saem para o jogo. Hércules e Caio Alexandre. Mas dois volantes de estatura baixa, volantes que não tem a característica de marcação. Eu diria que no jogo de quinta-feira era jogo para Zé Welison. Já hoje é jogo para Hércules e Caio Alexandre. Entende? Porque o Flamengo não joga com imposição física. Não joga com poder, com a marcação muito forte. Né? Diferente do seu adversário de quinta-feira. E quanto à defesa, a gente pode avaliar o erro de marcação no meio campo, a falta do combate, o que originou o gol do Cerro Porteño, mas também combate, erro no combate de Bruno, Bruno Pacheco, pelo lado esquerdo, o jogador pelo lado direito do Cerro Portenho, fez uma salseira, mandou na área e aí sim, Benevenuto subiu mal, não disputou no corpo com o Turim, e aí o Turim, dentro da pequena área, foi fatal, né? Não tinha choro nem vela, gol do Cerro Portenho, mas o que eu posso dizer é que, assim, é Manuel Brito, eu acho que é um zagueiraço, estava no banco, mas o Oswaldo preferiu o Tite, sabe? Eu acho que o Brits é muito mais zagueiro e a dupla de zaga é ideal para o Fortaleza seria Manuel Brits e Marcelo Benevenuto, com Tinga, fazendo a de terceiro zagueiro ou não, mas jogando ali pelo lado direito, sabe? Eu vejo que esse é um esquema muito bom do ponto de vista da marcação e para mim, em Copa Libertadores, é o Wellington tinha que ser titular, até pela experiência e pela imposição física que ele coloca dentro do jogo. Você falou do Bruno Pacheco? Aí um cara aqui, o Bruninho Moura, né? Bruninho Moura falou o seguinte: Bruno Melo, anos à frente do morto Bruno Pacheco. Morto Bruno Pacheco. Bruno Melo, pelo menos fazia gol. Esse Pacheco nem marcar sabe. É, eu tô fígado, né? Age ali com a emoção. É, eu entendo, eu gosto muito do Bruno Melo, sabe? Primeiro que a gente tem que valorizar a nossa prata da casa, sabe? Um jogador que participou de um momento importante do clube, do Fortaleza. A reconstrução do Fortaleza passa também. Sofrência na terceira divisão, os acessos da C para B, da B para A e as permanências na primeira divisão, até chegar no céu, eu diria, que foi essas conquistas de vagas na Copa Libertadores da América. E Bruno Melo, um jogador que tem suas qualidades e tem seus defeitos, né? Mas eu diria que ele tem mais qualidades que defeitos, não é à toa que jogou Corinthians também, Corinthians. Agora ele está no Goiás, não é isso? Salvo me engano. André. Vou pesquisar aqui o paradeiro do Bruno Melo. Do Bruno Melo, né? Mas voltando para Bruno Pacheco, olha, Pacheco teve uma temporada 2021, eu diria, excelente pelo Ceará Sporting Clube. Excelente. Mas não só Bruno Pacheco, né? O Ceará como um todo teve uma temporada muito boa. E ele jogou muito bem na temporada 2021 pelo Ceará. Ele chegou em 2020. É isso, chegou no Ceará em 2020. Fez uma temporada discreta, jogando só isso mesmo, mas em 2021 ele desabrochou. 2022, Bruno Pacheco, a torcida do Ceará tinha grande expectativa pelo futebol que ele vinha desempenhando em 2021. Ele jogou um futebol, eu diria, de médio para bom. Só que sempre um jogador muito raçudo, muito voluntarioso, brioso, sabe? Até agora, no Fortaleza, eu diria assim, ele ainda não se encontrou, sabe, com a camisa tricolor. Não sei se os ares do PC, ele ainda não está acostumado com os ares do PC, não sei se o ar do PC ainda está rarefeito para ele, mas enfim, eu acho que é um jogador que tem muito potencial. Na minha visão, Fortaleza acertou na contratação de Bruno Pacheco, de João Ricardo, jogadores que já estavam aqui, Ceará não tinha condições de mantê-lo e foi muito mais fácil de contratar, sabe? Eu acho que Bruno Pacheco tem ainda muito a mostrar ao Fortaleza. Agora, o Bruno também caiu numa quente, vamos dizer assim, né? Porque ele entra numa condição de substituir o Juninho, o lateral esquerdo, André, que saiu, rapaz. Eita, que a memória agora deu um branco. Lateral esquerdo Fortaleza ano passado, que veio até do Bahia, Juninho Potiguar, é isso? Capixaba. Juninho Capixaba, pronto, Juninho Potiguar é outro. Juninho Capixaba começou mal a temporada, lembrem, Juninho Capixaba não começou bem a temporada, mas terminou a temporada em alta, sabe? Então o torcedor do Fortaleza tá com o Juninho Capixaba, a lateral esquerda ainda pensando naquele futebol que o Juninho Capixaba terminou o ano jogando, tanto é que foi contratado por outra equipe, né? Mas paciência com o Bruno Pacheco. Eu acho que ele é um jogador de grupo, um jogador que tem um poder de marcação forte. Acho que daqui a pouco ele se encontra com essa camisa tricolor e volta a jogar aquele bom futebol que eu vi ele jogando em 2021. Ainda navegando nas redes sociais do Tricolor de Aço, né? Realmente faz efeito deixar eles sem jogarem o clássico, entrarem leve em campo. Como eu disse, vou repetir, o técnico quebra o time porque todo jogo é um time diferente. Bota essa derrota na conta dele e só. É, isso aí, André, o futebol antigo, futebol, vamos dizer assim, eu diria até os anos 90, né, até os anos 2000, muito no Brasil se falava, é o ritmo de jogo, né? Para se dar ritmo de jogo, você tem que repetir a equipe, né? Repetir uma vez, duas, três, quatro, 10 vezes, 15 vezes, né? Não mudar o time, né? E isso nós vimos aqui no futebol cearense, Moésio Gomes, grande treinador, treinador do tetracampeonato do Ceará de 78, sempre dá declarações como essa. A gente viu treinadores como Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo em 94 pela seleção, treinador da seleção, outras oportunidades, sempre falando essa coisa de repetir o time, né? De repetir o time e dar ritmo ao elenco. Só que a gente começa a compreender no futebol contemporâneo, é um futebol que aumentou o nível da imposição física, aumentou a velocidade do jogo, mas e mais diminuiu o tempo de descanso. Então, assim, é inevitável qualquer time do Brasil hoje que consiga colocar a sua onzena repetidamente, vamos dizer assim, os seus melhores 11 jogadores, vamos dizer assim, de forma repetida e que você consiga repetir isso durante o campeonato inteiro, sem ter um momento em que ele tenha que poupar ou minimamente mesclar ou fazer esse equilíbrio da minutagem dos atletas. Essa questão física no futebol ganhou muita importância pela potência que isso ganhou dentro da partida, né? Pela diferença que isso está fazendo dentro do jogo. Teve outro aqui que colocou o seguinte, Roberto Vasconcelos: devolvam Lutero e Romero aos argentinos, dinheiro jogado no lixo. Você concorda? Rapaz, ainda é cedo, né, para falar do Lutero, né? Eu acho que ainda é cedo. Ele tem uma história, né? Tem, vamos dizer assim, ele não chegou Fortaleza à toa, Fortaleza não investiu o que investiu nele, vamos dizer assim, sem conhecer as temporadas que ele fez. Já o Romero, rapaz, eu vou ser sincero para você, desde o ano passado, em que entraram na disputa Ceará e Fortaleza por esse jogador, e era quem dava mais, era uma ruma de dinheiro, e para lá e para cá, e a contratação do Romero foi muito badalada. Eu vou ser sincero para você, eu sempre achei o Romero uma roubada, sabe? Eu, com todo respeito ao atleta, a pessoa do Romero, não, nem eu conheço, né? Mas eu sempre achei o Romero, essa contratação do Romero, furada, sabe? Super hiperflacionada, porque os dois entraram em disputa, né? Aí supervalorizou o jogador. E um jogador que, sinceramente, eu nunca tinha visto com tanto destaque na América do Sul, não. Entende? Era mais um centroavante na Argentina. Então, assim, tanto é que até agora no Tricolor, eu acho que só marcou 18 gols ou 13 gols, né? Se não me engano. É muito pouco, sabe? O tamanho da expectativa, o investimento, sabe? Esse eu acho que já poderia estar entrando na lista aí dos empréstimos, sabe? Bom, só responder uma perguntinha, uma dúvida que nós tínhamos, né? Sobre o paradeiro do Bruno Melo, ele tá no Goiás, certo? Goiás, atuando como lateral esquerdo, certo? Perfeito. E o Silvio Romero, ele fez 15 gols ao todo, né? É isso? Pronto, 15 gols. Perfeito. 15 gols na temporada passada, certo? Certo, certo. 15 gols na temporada passada. Bom, vamos lá. Vamos repercutir aqui a coletiva que o Juan Pablo prestou à imprensa e ao lado dele estava o Caleb também, né? Mais pra frente a gente vai trazer o áudio do Caleb. Vamos lá. Juan Pablo Voivoda, explique para o torcedor tricolor o porquê da dúvida para bater o pênalti. a indecisão entre Galhardo e Pochettino. Jefferson John, vocês poderiam tentar destrinchar aí, porque dá dúvida? Quem é o batedor oficial do Tricolor? Rapaz, segundo o Juan Pablo Vojvoda, até na própria entrevista, né, ele coloca que os dois são os batedores oficiais e que dentro do campo os dois definem quem estiver no melhor momento, sabe? Eu nunca acreditei nisso, sabe, André? Eu acho que o técnico tem que definir, essas coisas têm que ser definidas previamente e tem que ser definidas através do scout. Quem está treinando melhor, quem está batendo mais pênalti e convertendo, com qualidade, com segurança, se faz um scout, tem auxiliar, tem comissão técnica para isso, e dentro do campo, aconteceu um pênalti, já sabe, é o número um, é Galhardo, número um é Pochettino, ou então não tem nenhum dos dois em campo, quem é o terceiro, quem é o quarto, enfim, essas coisas para mim são, devem ser de forma muito tradicional, devem funcionar assim, mas quem manda no time é o Vojvoda, né? Perfeitamente, então vamos escutar aqui, tá, a boca do próprio, explique pro torcedor, Vojvoda, por que Galhardo e Pochettino ficaram naquele paro ímpar, né, aquele pedra, papel, tesoura para saber quem ia bater o pênalti. Vamos lá, Galhardo no microfone da Pitaguari. Los dos encargados, o primeiro Galhardo y el segundo Pochettino, son jugadores que falan entre ellos y el que tiene más confianza, orden era de ese jeito, Galhardo y después o Pochettino. Jefferson John. Bom, aí depois foi perguntado o seguinte: o que fazer para reverter esse placar de 1-0 na casa do Cerro, no Paraguai, e o que pretende fazer taticamente nessas duas decisões que se aproximam? O jogo da volta da Libertadores é a semifinal contra o Ferroviário. Já que a formação que entrou em campo não funcionou e as principais peças não conseguiram jogar, o que você vai fazer com esse time, Vojvoda? Acredito, acho que o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo. Tivemos boas asociaciones y tuvimos muchas finalizaciones, tuvimos mano a mano con golero, y son o partidos de Copa Libertadores, no coincido mucho que las individualidades no funcionaron, son partidos muy complicados, muy difíciles, y hay jugadores que tuvieron un buen nivel. Ahí está la línea, Jefferson. Bom, vamos restabelecendo aqui o contato com o Jefferson John. E é o seguinte, gols esperados, segundo as estatísticas oficiais, gols esperados, 2.49 do Fortaleza contra 0.79. 57% de posse de bola contra 43% do Cerro. 19 tentativas de gol contra 9 do Cerro Porteio. 8 finalizações contra 2 do Cerro. 5 chutes fora contra 4. 6 chutes bloqueados contra 3 do Cerro, né? Então é o seguinte, a pergunta que a gente faz pro Vojvoda é a seguinte: o Fortaleza criou, mas não conseguiu balançar as redes. O problema foi a ineficiência do ataque tricolor ou os méritos do goleiro Jean, Vojvoda? Bueno, eu sempre olho a mi time, me entende? O importante es que o Chimi atacó, o Chimi creó situaciones de gol. Yo creo que creó más de 15 o 18 finalizaciones, de los cuales 3 o 4 fueron muy claras. Adversario también creó situaciones, más en un contexto que nuestro Chimi estaba muy abierto, porque tenemos que conseguir gol. O serie está abierta y 1-0 es un placar que ainda no está de nada decidido. Y acredito en jugadores, acredito en Chimi, acredito en todo elenco. Agora eu pergunto pro Caleb: méritos do goleiro Jean ou falta de capricho no chute a gol? Responde aí. Concordo com o treinador. Ele disse tudo ali. Claro que as oportunidades que a gente tem que fazer. E pode ter certeza que futebol é bom porque amanhã a gente já é outro dia. Claro, trabalhando forte para que a gente possa evoluir cada dia mais, para que nas próximas oportunidades a gente venha fazer e comemorar junto com toda a equipe. Jefferson John, o ataque do Fortaleza que estava muito ruim, ou o goleiro Jean, que ainda no sacrifício, sentindo várias dores, estava com uma noite de sorte? Porque o que ele pegou bola não é brincadeira, viu? E olha que ele estava com tanta dor que até em mim estavam doendo os meus couro, viu? Porque eu vou lhe contar. Eu acho que ele jogou André, foi no sacrifício mesmo, viu? André, rapaz, eu vou ser sincero com você. Eu não gosto muito de desqualificar os méritos dos outros, sabe? Dos outros profissionais, ainda mais de um jogador que se superou em campo, como o Jean. A gente viu que ele estava realmente... Eu pensei que era migué na gíria do futebol, né? Pensei que era um pouco de migué, ali, de um mise-en-scène do Jean para ganhar tempo. Mas a gente viu durante o jogo que ele estava com algumas dores, estava com alguns problemas físicos. Até porque esse foi apenas o 8º jogo do Cerro Porteño na temporada, né? Então eles também estão em começo de temporada lá. E o Cerro Porteño tinha feito um clássico contra o Libertad antes, mas as outras 6 partidas tinham sido partidas, vamos dizer assim, de um nível técnico baixo, né? Da exigência baixa. Então, o jogador estava sendo pouco exigido. Mas eu diria, André Pacello, e lembrando da nossa transmissão, lembrando dos detalhes do jogo, é que houveram muitas bolas no segundo tempo, principalmente através do Tinga. Lembra que a gente até comentou, o Tinga abandonou a posição de lateral e virou atacante pelo lado esquerdo, né? E ele teve 3 ou 4 oportunidades recebendo ali mais ou menos no bico direito da grande área e partindo em direção ao gol, né, nessa diagonal. E em todas as oportunidades ele bateu de frente, vamos dizer assim, e bateu em cima do goleiro, sabe? Mérito do goleiro, estava lá no meio do gol, defendeu, mas eu acho que a trave, até onde eu lembro, tem quase 8 metros de largura, né? Eu acho que é possível deslocar o goleiro, bater com qualidade. Mas Fortaleza, se ainda estivesse jogando lá no Castelão, Fortaleza, Cerro Porteño, até agora, e olha que nós já estamos domingo, quase 4h20, 4h30 da tarde, ainda estava 1-0 para o Cerro Porteño, sabe? Ou até mais para o Cerro Porteño. Fortaleza estava naquele dia de que nada dava certo, sabe? Não se concatenava jogadas, não se triangulava com qualidade, não se finalizava com qualidade. Enfim, um jogo para esquecer, André Pacello. E eu acho que passa por hoje, sabe, também, esse momento de recuperação tricolor. Porque dependendo do resultado hoje, Fortaleza pode sair daqui do PV, do Castelão, muito motivado ou muito pressionado em busca dessa classificação, que eu diria que seria um milagre de Assunção. Ah, Jefferson, você acha um milagre Fortaleza reverter um placar tão simples, que é 1-0? O próprio Voivoda fala isso. Não é pelo 1-0, sabe, André? É aquilo que a gente via. É um time muito cascudo, sabe? Esse time do Cerro Porteño. O professor Adriano, que foi nosso repórter no jogo, trouxe a informação. O Cerro Porteño participou da Libertadores somente 44 vezes, entende? É muita participação, é um time tradicionalíssimo da América do Sul, das duas maiores equipes do Paraguai. Não é fácil essa possibilidade de classificação em Assunção. Bom, nós perguntamos para o Caleb o que ele achou dele jogar defendendo as cores do Fortaleza em um torneio como a Libertadores, né? Em um Castelo lotado, como nós vimos, como estava, né? E como está a cabeça dos jogadores para o jogo da volta lá em Assunção, né? Caleb, nos microfones da Pitaguari. Tia, a sessão única, né? Jogar uma Libertadores. Eu acho que todos os grandes jogadores sonham em poder participar. E o nosso time é muito bom, tanto tecnicamente, em todas as funções, mentalmente. Então, vamos trabalhar bastante. E pode ter certeza que a gente vai nos doar o máximo toda semana, todos os dias, para que a gente venha buscar essa classificação lá no Paraguai. Bom, e para encerrar, perguntamos para o Voivoda o seguinte: o que ele vai fazer para não repetir os erros do primeiro confronto? e o que ele pretende fazer de diferente para reverter o placar a favor do Leão. Você quer falar alguma coisa antes da gente soltar esse áudio? Não, não. Quem tem que se explicar é o Voivoda, né? É. Esse primeiro jogo foi desastroso. Perfeitamente. Vamos lá, Voivoda, o que é que você vai fazer para reverter esse placar e aonde é que você vai acertar? Son los partidos, va a ser una partida, acho, diferente. Nos tenemos que continuar con lo o reforzar lo bon que hicimos. Si alá tenemos 19, dice, finalizaciones, chutes. Bueno, si tenemos 19 chutes y tuvimos 8 a no gol, que hacer un gol, un 2. Y confiar en acreditar y reforzar ese aspecto, que ese aspecto está bien, crear en una partida de Libertadores, en una fase muy muy ajustada, y Chimi creó esas chances, que hay que mejorar determinados aspectos ofensivos, porque alá tenemos que conseguir un gol. Ser inteligentes nesse aspecto também. É, tem que fazer o gol, tem que se defender, tem que ser inteligente nesses dois aspectos, Jefferson John. O Voivoda traz a informação, André, traz o scout do jogo, né, para se justificar. Olha, nós perdemos, tá, mas nós chutamos 8 vezes num jogo decisivo de Libertadores, não sei o que, tererê, tarará, e bico de pato. Olha, isso aí nada muda o resultado. Quem levou os 3 pontos e quem leva a vantagem do empate para a segunda partida é o Cerro Porteño, sabe? A gente tem que ser também, eu acho que os treinadores também têm que parar com essa coisa muito defensiva nas suas coletivas e ter que estar justificando que sempre o seu time está bem, sabe? Eu acho que tem que ter isso. Fizemos um jogo mal, fizemos um jogo ruim, não acertamos nas escalações, as substituições não surtiram efeitos, e agora a gente tem 90 minutos para, dentro de uma decisão, né, como essa, nós temos mais 90 minutos para tentar reverter. Tudo que o Fortaleza tinha para errar, eu espero que o Fortaleza tenha errado nessa primeira partida, sabe? E agora, nessa segunda partida, ele só consiga ter acertos. Porque foram muitos os erros, sabe? Erros individuais, erros de marcação, erros coletivos. Taticamente o time entrou, vamos dizer assim, o Cerro Porteño entrou melhor taticamente, melhor postado em campo do que o Fortaleza, né? Então, assim, acho que tudo que tinha para dar errado, deu errado agora, né? Vamos confiar nisso. E que no Paraguai o Fortaleza consiga fazer uma bela exibição e de lá, né? Não custa nada, não custa nada sonhar. O torcedor tricolor está na fé. Conseguiu o resultado. Perfeitamente. 4:32. Vamos para o intervalinho e a gente volta já a Pitaguari. Aqui você tem voz. Sindicato APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas, representando sempre de forma incansável todos os professores e servidores da educação do estado do Ceará, lutando por uma educação pública de qualidade. Presidente Anísio Melo, Sindicato APOC. Elton Car, Multimarcas. Os melhores carros novos, seminovos e usados do mercado. Aqui você tem preço e qualidade. A Elton Car recebe seu carro novo ou sua moto como entrada. Pagamento facilitado com financiamento e parcelamento no cartão em até 36 vezes. A Elton Car Multimarcas fica na Avenida Valparaíso, 1330, sítio São João, Fortaleza. Contato pelo fone zap 085-997-50-7979. Ou pelo Instagram, @elton.maia.712. Não perca tempo, venha para Elton Car e saia de carro novo. A Record Service é uma empresa de terceirização de serviços que atua na Grande Fortaleza e região metropolitana, oferecendo agilidade, flexibilidade e menor investimento de suas empresas parceiras. A equipe é composta por funcionários exclusivos e registrados, atendendo todas as leis, em vista da eficiência da terceirização. Record Service, a parceira certa para a sua empresa. Contato 3016-9303. Eu falei Record Service. Equipe Futebol Arte, levando até você toda a magia e emoção do futebol. Estamos de volta, 4 horas 34 minutos, último bloco do Faixa Nobre do Esporte. Daqui a pouco a gente vai entregar a transmissão para a equipe esportiva Futebol Arte, no comando de Deroci Alves. Os comentários vão ser de Saulo Maia. Saulo Maia que comenta, o Willy Sullivan na ponta de gol e eu, o Pacello, vamos estar trazendo o giro do placar. Jefferson John, a situação é o seguinte: Ferroviário, o torcedor do Ferroviário tá aqui no piso e no chão, nas nuvens, né? Apesar do Tubarão, né? Apesar do Tubarão, né? Não tá nem no oceano, tá nas nuvens, navegando nas nuvens. Tá na próxima fase da Copa do Nordeste, se classificou na Copa do Brasil, né? Vai pegar o Grêmio nesta semana. Tá na semifinal do Cearense, né? Então, nós queremos saber o seguinte: será que dessa vez o Ferroviário vai dar uma alegria de verdade pro seu torcedor? André, a torcida Coral espera desde 1995, né? Tá esperando por um título do Ferroviário do Campeonato Cearense, né? Aliás, 95 foi o último título, né? Então, assim, olha, a situação do Ferroviário para enfrentar o Fortaleza é aquilo que nós dissemos mais cedo. Ele é franco atirador, sabe? Eu diria isso. E isso tira um peso muito grande das costas do elenco, né? Porque a responsabilidade está com o outro lado. O resultado normal, senhores, desse clássico das cores, é o Fortaleza chegar à final do campeonato. Isso aí não adianta a gente fugir disso, né? Apesar do Ferroviário ser o segundo time de muitos, né? Inclusive o meu, é óbvio, né? Porque, como diz o Alan Neto, até o Messi torce para o Ferroviário, né? Então, assim, o Ferroviário é um time querido por todos nós. Só que nós temos que entender a realidade do futebol. Hoje, o Ferroviário entra como franco atirador. Mas eu diria, André, que eu já vi esse Ferroviário em momentos muito, muito difíceis, em momentos medianos e em bons momentos. Mas eu vejo o Ferroviário esse ano muito estruturado, sabe? Mesmo apesar da temporada 2022 ter sido uma temporada muito ruim, uma temporada que decepcionou muito a torcida Coral. E ela culminou com o rebaixamento, a volta para a quarta divisão. E eu tinha muito medo dessa volta para a quarta divisão, de como é que esse Ferroviário ia se remontar, como é que esse Ferroviário ia se arregimentar forças para construir uma equipe para 2023. E me surpreende positivamente. O técnico Paulinho Kobayashi vem fazendo um grande trabalho. Eu diria que ele disputa com Gustavo Mourinho quem faz um trabalho melhor nesse começo de temporada no futebol cearense. Ele vem fazendo um grande trabalho à frente do Ferroviário. E o Ferroviário contratou um jogador, fez uma contratação muito acertada. Foi o Ciel, né? Perdão. O Ciel, senhores, chega para o Ferroviário com uma temporada 2022 muito boa, feita jogando pela Tombense, né? A Série B pela Tombense do ano passado. E marcando muitos gols, mesmo aos 39, sendo uma liderança técnica e um farol para a Tombense naquele campeonato. A Tombense que, inclusive, permaneceu, né? Na segunda divisão, fez o papel dela. E o Ferroviário fez uma contratação acertadíssima. Muitos criticaram pela idade do Ciel, mas o Ciel está aí quebrando, vamos dizer assim, recordes, provando para os críticos de que ele está muito bem em campo e fazendo uma grande temporada. A gente, quando fala do Ferroviário, fala do Ciel, a gente não pode ser injusto e não citar Eric Pulga, revelação do ano, eu diria, para o nosso futebol até agora, desempenhando um trabalho extraordinário, tanto jogando pelas pontas, vamos dizer assim, espetado pelo lado esquerdo, mas também com poder de finalização, um goleador nato, né? Já são 9 gols na temporada. A gente não pode deixar de citar o meio-campo do Ferroviário, muito qualificado. Nós fizemos um jogo contra o Campinense, André, e eu vi assim, uma qualidade desse meio-campo do Ferroviário, uma solidez, poder de marcação, a saída de bola, os dois volantes, a dupla de volantes muito boa. A dupla de zaga, né? O Éder Lima pela quarta zaga e o zagueiro central, me lembre aqui se eu estiver esquecendo, você que também é setorista do Ferroviário. E o lateral direito, que até marcou contra o Campinense, que é um lateral direito que veio para ser reserva e acabou sendo titular. E é um cara que está jogando muita bola também, né? Com as suas espetadas pelo lado direito. O Ferroviário está bem na parada. Tá bem na parada, eu diria assim, entra com chances possíveis também de buscar essa classificação. Eu tô muito feliz de ver essa reconstrução do Ferroviário, a temporada do Ferroviário, campeonato cearense enfrentando o favorito, vai com tudo para cima. Copa do Nordeste até agora, né, André? Ferroviário classificado de forma antecipada e para as quartas de finais se desenha um novo clássico das cores. Porque o Fortaleza hoje é o segundo colocado e o Ferroviário é o terceiro. E o Ferroviário ainda na quarta-feira, a semana do Ferroviário vai ser cheia, vai ser difícil também, porque joga hoje, mas enfrenta o Grêmio na quarta-feira no estádio, na Arena do Grêmio, né? Em Porto Alegre. Então, uma viagem até Porto Alegre não é fácil. Fortaleza, muito provavelmente faz escala em São Paulo, são 3 horas de voo até São Paulo, mais espera no aeroporto de São Paulo, mais 2 horas para Porto Alegre, enfim, é uma viagem longa, desgastante, o Ferroviário vai enfrentar um adversário difícil. Será o encontro aí de duas estrelas do futebol mundial, né? Duas estrelas aí com seus 40 anos, Ciel versus Luisito Suárez. Bom, conversamos com o técnico Paulo Kobayashi, pós Ferroviário e Santa Cruz, né? Nessa última quarta-feira. Paulo Kobayashi, que momento você está vivendo à frente do time, né? Avançando em todos os torneios nos quais o Coroa participou. Vai para a segunda fase da Copa do Brasil contra o Grêmio, vai para as quartas do Nordestão e está nas semifinais do Cearense. Como você define esse momento, professor, em especial na Copa do Nordeste, resultado fruto de uma virada emocionante no último instante e sem perder nenhum jogo, Paulinho Kobayashi? Sem palavras, né? No sentido de conseguir uma classificação onde muitos achavam que nós seríamos o patinho feio da Copa do Nordeste. Hoje nós conseguimos uma classificação invicto, né? Ainda tem o último jogo, eu sei disso, mas a classificação já foi conquistada. Então, parabéns para esses atletas que lutaram desde o começo. Mesmo nós perdendo o jogo de 1-0, ainda fui para o intervalo, ainda falei com eles que nós iríamos conseguir virar, que nós estávamos jogando bem. E eles se entregaram. Então, todo esse mérito são dos jogadores que desde o começo, desde a primeira partida contra o Ceará, eles mostraram que eles entraram para a Copa do Nordeste para competir e não para ser o patinho feio. Então, por isso, eu parabenizo todos os jogadores por essa conquista, que não é fácil. São clubes que têm um investimento muito maior do que o Ferroviário, mas nós, graças a Deus, conseguimos aí essa classificação de uma maneira invicta. Na sua visão, professor Paulinho, o que você acha que está dando certo no time? Organização tática, preparação, treinamento? Fala aí pro torcedor coral. Eu acho que essa obediência tática, né? A gente fala com eles e eles, exatamente aquilo que nós treinamos, eles fazem dentro de campo e os resultados estão vindo. Lógico, tem as jogadas individuais que nós não podemos deixar de ressaltar, porque eu falo para eles, quando tiver no último terço, tem que tentar jogar individual. Mas fora isso, nós temos que trabalhar coletivamente, tanto na hora de marcar como na hora de jogar, na construção. E eles têm obedecido bastante daí desde o início e isso daí facilita bastante para que eles corram menos e joguem um bom futebol. E o resultado acaba vindo. E o Fortaleza, professor Kobayashi? Mais uma decisão diante de tantas que o time enfrentou nestes últimos meses, professor Kobayashi. É, eu sei que é difícil, eu sei que é outra equipe que nós não enfrentamos ainda, é qualificada e até mesmo em termos de Libertadores, não é uma equipe comum, mas nós respeitamos eles antes de entrar em campo. Quando entrar em campo, nós temos que jogar futebol. Eu acho que a gente respeita o adversário, mostrando que nós também somos capazes, qualificados para conseguir um bom resultado. Agora, Kobayashi, é o seguinte, até onde o time pode extrair em campo em resultados positivos? Bom, eu acho que o limite é até onde Deus permitir, né? Nós buscamos bastante trabalhar. Opa, olha aí. Olha aí. Bom, acho que o limite é até onde Deus permitir. Nós temos que buscar fazer o trabalho que nós estamos fazendo, se entregando. Acho que os jogadores têm um cansaço que é normal, que são seres humanos. Mas nós não podemos nos limitar a jogar o futebol. Então eu falo sempre para eles, joguem futebol, faça aquilo que vocês sabem fazer de melhor, que eu tenho certeza que o resultado vem. E para fechar nossa conversa com o professor, você convocou a lateral direito Andrezinho no lugar do volante Thalisson. Foi o primeiro jogo dele como profissional. Fale mais sobre essa mudança e o que você conversou com ele aos microfones TM1340. Sim, com certeza. Nós entendemos que às vezes precisa dar oportunidade para aquele garoto que vem treinando, que a gente tem olhado. Eu sempre falo para ele, a hora vai chegar, a oportunidade. E o momento que eu tive que tirar ele foi porque nós já tínhamos conseguido um resultado. E aí nós tínhamos que ter uma outra postura. E por isso que eu tirei ele. Não por questão técnica, porque eu sei que ele se entregou também, deu o máximo dele. E aí eu falo para ele que a responsabilidade toda dele é minha. Então eu tenho certeza que ele vai aos poucos crescendo cada vez mais. E aí vai ajudar a gente. Aí Jefferson John e torcedores do Ferroviário ouvindo a Pitaguari M1340, Paulinho Kobayashi no microfone mais pesado da região metropolitana do Rádio Cearense. Pois bem, ele é um profissional que sabe o que fala, que sabe o que faz, tem passado uma confiança grande para os seus comandados, para a comissão técnica como todo, né? Para o torcedor. Então, realmente, esse ano nós podemos esperar muita coisa boa do Ferroviário. É, André, é aquilo que a gente estava dizendo. Ele vem fazendo um grande trabalho, né? Um trabalho coletivo, vem deixando esse time do Ferroviário trabalhar bem, bem fortalecido, treinando bem a equipe. Você vê que é uma equipe bem treinada. O que a gente tem que pedir à diretoria do Ferroviário é que deixe o Paulinho Kobayashi trabalhar. Deixe o Paulinho Kobayashi trabalhar. Pode vir um momento de tensão. A gente sabe que hoje é um jogo difícil, a gente sabe que quarta-feira é um jogo difícil, né? Essa semana pode ser uma semana muito, muito auspiciosa para o Ferroviário, mas pode ser uma semana muito difícil, com duas eliminações. Mas o que a gente pede é que, de maneira nenhuma, a diretoria do Ferroviário cogite mudar o trabalho de Paulinho Kobayashi, porque esse trabalho pode trazer excelentes frutos para o final da temporada, que é uma volta para a terceira divisão, para a Série C. Bom, o Fortaleza Esporte Clube, em nome do seu presidente e toda a sua diretoria, lamenta profundamente o falecimento de Jader Augusto de Moraes Júnior, ouvidor da Federação Cearense de Futebol. Senhor Jader dedicou toda a sua vida ao futebol cearense, entre rádio e portais de imprensa, somando mais de 35 anos trabalhando na Federação Cearense de Futebol. Aos familiares, amigos, em especial ao presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, o Fortaleza deseja o seu mais profundo pesar por esta perda. 4 horas e 48 minutos. Vamos para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Faixa Nobre Especial Clássico Pitaguari. Aqui você tem voz. Sindicato APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas, representando sempre de forma incansável todos os professores e servidores da educação do estado do Ceará, lutando por uma educação pública de qualidade. Presidente Anísio Melo, Sindicato APOC.